amar. Como eu te amei, ninguém jamais amará. Chorar, tampouco alguém chorou como eu chorei. Não sei, eu não sei, por quanto tempo a dor irá perdurar no peito meu, dilacerando meu coração. Amar, como eu te amei, ninguém jamais amará. Chorar, tampouco alguém chorou como eu chorei. Não sei, eu não sei, por quanto tempo a dor irá separação, porém eu não aceito a decisão de ter de me afastar do seu amor, enfim. Não vê que é demais a dor pra mim sem amar. Entregar o coração a quem não sabe o preço.